Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. E vocês acabaram de ouvir Saviors of the Dreaming Dead, da trilha sonora de Hamstuck. Eu sou o Mugiwara e a playlist de hoje será da Drichan. Olá, gente, tudo bem? Pra dizer, provavelmente essa vai ser a melhor lista que vocês vão escutar daqui pra frente, então não sei nem porque que os outros vão mandar, mas tudo bem. Que isso, absurdo! Absurdo. Não adianta, a minha é mais legal, não quero nem saber. A primeira, como vocês já escutaram, Savior of the Dreaming Dead, é da trilha sonora de Hamstuck. Eu já falei dela, já escrevi uma coluna sobre ela. Sugiro que vocês leiam, ou que pelo menos procurem a trilha sonora, porque essa música é uma das minhas favoritas, mas tem outras que são ainda melhores. Bem, agora vamos escutar The Islander, da banda Nightwish. Essa música é do álbum Dark Passion Play. É o penúltimo álbum do Nightwish. Primeiro álbum com a Annette Olson, que é a segunda vocalista da banda, que infelizmente já saiu também, pra minha tristeza, porque é minha vocalista favorita. E eu acho que eu considero essa uma das músicas mais bonitas do álbum. Ela tem uma história muito bonita, a letra dela é muito bonita, se vocês procurarem o clipe dela é maravilhoso. É sem dúvida uma das melhores músicas do Dark Passion Play, e é quando mostra que a vocalista na época nova deles tem puta talento, e a voz dela junto com o Marco Rietala, que é outro vocalista e baixista da banda também, é muito boa. Ficou uma combinação muito bonita, e é uma música pra você fechar os olhos e viajar. Um comecinho, som de mar, de chuva, é uma delícia. Bacana. Bem, é isso aí. Escutem aí. Before he became one of the world to see, bring horses in the tower, children in the fields. I'd give him it all and not another universe. Oh, now his love's a memory, a ghost in the fog. He sits to say his last day of farewell to the world. Anchor to the water, sea bit far below. Grass to wind and heat feet and a smile beneath his is the long forgotten light at the end of the world. Arise and cry, yeah, the tears you left behind long ago. Então, pessoal, a próxima música agora será Bad Apple, que veio por Toho Project, não Hatsune Miku. Então, vocês provavelmente já viram Bad Apple, a versão, o clipe das sombras, é uma das coisas mais fodas em matéria de clipe que eu já vi. Só que essa versão é a minha versão favorita, ela não é uma versão de eletrônica, é uma versão mais puxando pro rock. É de um projeto chamado Drowned Emotional, é uma outra cantora, é uma versão um pouco mais pesada, mais... É bem diferente da original, mas ainda assim tem aquela pegada bem rápida de Bad Apple. E é a minha versão favorita dessa música, apesar da original ser também muito legal. Eu só fico um pouco triste porque não foi feito um vídeo pra ela. Você encontra no YouTube, mas seria legal se tivessem feito um vídeo pra essa versão, mais ou menos do jeito que é a da versão original. Mas, outras pessoas preferem a original, eu prefiro essa, mas escutem e deem suas opiniões. Com vocês, Bad Apple versão Draw the Emotional. Escutem aí. Thank you. Próxima música, pessoal, Radioactive. Pentatonic Slintersness Sprilling. É isso aí. Explica aí, Dri. Então, Pentatonix também é um grupo que ficou bem famoso pelo YouTube. Eles cantam músicas, todos os instrumentos são feitos com vozes. Vocês já devem ter visto outros vídeos deles. Eles têm um muito legal, que é uma história da música com trechos de músicas desde a Idade Média até os anos 2010. E a Lindsay Stirling é uma violinista que é conhecida também pelo YouTube por, entre outras coisas, versões, misturas de violino com dubstep que ficam supremas. E também é medleys de... Ela fez um de Zelda que ficou muito bonito, de Senhor dos Anéis. Essa música juntou dois grandes nomes da música mais independente, que ficou famosa pela internet. E fizeram uma versão, a original dessa música é de uma banda chamada Imagine Dragons. Só que essa versão deles ficou muito bonita, porque soube combinar muito bem o violino da Lindsay Stirling com as vozes do Pentatonix, que são maravilhosas. E o vídeo dela também é muito bonito. E eu sugiro que vocês procurem o trabalho desses dois nomes a fundo, porque eles lançam muita coisa boa e estão lançando coisa o tempo todo e são lindos, e a música é muito bonita também. Então, deixo com vocês Radioactive. Escutem aí. Thank you. próxima música, pessoal, Carry On Wayward Son, Kansas. Quem assistiu Supernatural ou jogou Guitar Hero 2 não tem a menor desculpa pra não conhecer essa música. E pra quem fez os dois e não conhecia essa música... Pra quem fez os dois, se você não conhece essa música, faça favor de se retirar do recinto. Mas, não. Sem brutalidades à parte, eu conheci essa música com Supernatural, que se tornou meio que o tema da série. Eu acho que eles não podiam ter escolhido outra música, que a letra tem muito a ver. Ela é muito, muito bonita. As vozes do Kansas são muito boas. Se vocês procurarem, tem outras versões de outras bandas. Ai, o Panic at the Disco fez uma versão dessa música também. Você encontra versões em 1 milhão de instrumentos diferentes, mas a original é imbatível. E eu acho que quem assistiu... ela é muito especial realmente pra quem viu Supernatural e não tem como você não associar mais com a série. Mesmo que a série já não seja mais o que era antes, a música, o significado dela permanece. Escutem aí. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Próxima música, pessoal, Robot Boy, Linkin Park. Todo mundo foi muito rápido em não gostar dos últimos álbuns do Linkin Park. Mentira, eu não! Que bom, isso me deixa muito feliz. Porque assim, depois que eles lançaram o Meteora, eles tiveram que mudar bastante o estilo deles, porque o Chester Bennington não conseguia mais cantar do mesmo jeito, porque ele tava fudendo a voz dele, muita e ele não podia mais também. Eles não podiam fazer o mesmo tipo de música, então eles mudaram. Muita gente não gostou do resultado, tanto é que as pessoas criticam a Thousand Suns, criticam o Minutes to Midnight, que Minutes to Midnight ainda é meu álbum favorito. Por mais que seja diferente dos primeiros álbuns, eu acho que os últimos eles são muito mais maduros. E eles souberam explorar melhor letras, souberam explorar melhor instrumentais diferentes, souberam experimentar mais. E é tanto é que essa música é uma das mais calmas, uma das mais tranquilas. E ela tem uma letra muito bonita, um piano muito marcado. E dá a chance de mostrar que é mais do que a gritaria que os primeiros álbuns eram. Era legal, eu admito. Eu gosto muito dos primeiros álbuns, mas eu acho que o Linkin Park mudou, sim, mudou pra melhor, e Robot Boy é uma das provas disso, de que eles são muito versáteis e podem fazer músicas muito diferentes umas das outras, e ainda assim é um trabalho que pode, por mais que mude, ainda diz muito pros fãs. Eu cresci ouvindo esses caras e não me decepcionaram até agora, então eu espero que vocês ouçam. Pra quem não gosta, fica um pedido da Dri, ouçam os últimos álbuns com um pouco mais de carinho, porque eles são bons, por favor. Então é isso aí, pessoal. Encerrando essa playlist, fiquem com Robot Boy. Beijos e obrigada. E aproveitem a música. Escutem aí.